E aí, Ato? Dá ideia. Como é que foi o frevo lá ontem, irmão? Vixe, cabuloso, altas donas lindas, pá, saquei uma lá, mó dificuldade, irmão. Deixa eu te dar ideia como é que foi o esquema. Puxa aí. Dona envolvente, aquela lá, como era. E por fora era um doce, mas por dentro uma fera. Ela é estilo pantera, arruma seu cabelo e pede champanhe no gelo. Aquela mina é corrimão, na pista é artista. E os moleque tudo pira quando dança até o chão, sem solução. Aí, pei, essa dona é cabulosa, os menor que viaja no banheiro, eles envolve o solteiro, os casados e os coroa. Os playboy já tá na cola, que essa dona é muito boa. Ela é pessoa diferente, no olhar já observo que essa dona é muito quente. As donas tem inveja e os caras tem desejo. Nós dois bem juntinho, com carinho no meu quarto. Hoje é tudo que eu almejo, respiração ofegante, o batimento acelerado quando danço do seu lado. Observo ela, mas eu não sou observado. Essa dona é difícil, eu vou só na miúda. Mas vamos pro refrão pra ver se as coisas mudam. Da noite o lobo mal não volta assim a presa. Sobremesa. Quem muito escolhe no final é escolhido. Ela dança, ela provoca, ela invoca meu sentido. E se rolar muita prosa no final vira amigo. Não, não, quero ela bem quente, envolvente, queimando na minha mão. Não sei se é piriguete, cachorra ou linda dama. Só sei que o lobo aqui na sua tá facinho pra jogar na sua trama. Lençol fica sujo amanhã na minha cama. Eu não quero 0-0, acho que ela também. No frevo tudo escuro, aí ninguém é de ninguém. Seu nome é Juliana, carinho nas mãos ou no bolso muita grana. Aí qual que vai escolher? Os dois tem o de sobra pra princesa oferecer. Ela diz que é enganosa a minha propaganda, mas bora com o Max que te mostra o paraíso. Você vai perder o juízo, é assim que toca a banda. Aí na noite o lobo mal não volta assim a presa. Depois a sobremesa. Na noite eu tô à toa e garota muito boa. Lobo mal não perdoa, vem em mim que eu tô facinha. Aí é só cara de mal, no final ele é mansinho. Sem chapéu vermelho, de vestido colorido, tipo um palmo do joelho. Alegria dos comédia, ela nem pensa em fazer. Quer um homem de virtude, tal que faz acontecer. Passa longe dos PM, ela quer somente o Atos. Curte a desculpa aí, diz que sou bem quente. O vento frio da madruga tá contigo, nem preocupa. Troca de saliva, a saliva que mistura no clima da aventura e escorre com suor. Sua mente é muito fértil, seu desejo eu sei de cor. Sua boca é bem vermelha, tipo cor de acerola. Aí chaveco na orelha e depois cê tá ligado. Na minha cama o que que rola aí? Na noite lobo mal, hein? Não volta sem a presa. A isca das piri é as biras sobre a mesa. Faro de Dom Juan, em cada noite é uma surpresa, hein? Na noite lobo mal, não volta sem a presa. A isca das piri é as biras sobre a mesa. Guloso, bocudo, que é as dona em defesa. Prato principal, aí depois a sobremesa. Na noite lobo mal, não volta assim a presa. A isca das principal aí, depois a sobremesa.